são amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores, Baú Sertanejo. Alô, minha gente! Já chegou mais um fim de semana e bom demais estarmos juntos por aqui nessa rádio maravilhosa. E agora, começando o programa Baú Sertanejo. Comunicação do amigão de sempre, o Elbert Andrade. Que prazer imenso em comunicar com você e com tanta gente maravilhosa. Pra começar, vamos trazer aqui um modão 1992. Tem Leandro e Leonardo. Chega! Acabou, vem na sequência com João Paulo e Daniel. Vamos lá, começa o baú do fim de semana. Melhores, Baú Sertanejo. Acabou,

que eu sofri o que chorei. Se eu devia algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Saudade, paixão, cruel solidão. Que bate em meu peito e fere o coração. Pensando em alguém que não me quer bem. Às vezes eu penso que não sou ninguém. A noite é tão fria, saudade um dia. E os meus pensamentos só buscam você. Mas eu me encontro num triste abandono. À noite eu sem sono só penso em você. E nesse abandono eu desfaço a tristeza. E termino as noites chorando na mesa. Meu coração se cansou de sofrer. É tão frio, saudade judia. E os meus pensamentos só buscam você. Mas eu me encontro num triste abandono. À noite eu sem sono só penso em você. E nesse abandono eu desfaço a saudade. Beber é o remédio pra minha ansiedade. Meu coração se cansou de sofrer. Se estou bebendo, é por amar você. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Viajo porque preciso, voltei porque te amo. Deixa cair, existe um caminho pra nós dois. Não adianta nem tentar variações. Já bebeu da mesma água que bebi, batizou com seu amor meu coração. Não adianta lamentar o que passou. É por isso que eu peço, não se vá. Fui parceiro nos momentos mais felizes. Se agora o nosso amor está em crise, fique aqui, pois haveremos de enfrentar. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Crises de amor, nunca vou me separar de você. Conhecemos mil segredos um do outro. Muitas vezes nós amamos confiante. Conheci você no auge do amor, e você me conheceu no mesmo instante. Já é tarde pra jogarmos tudo fora, tanto tempo alimentando as ilusões. Você sabe as reações dos meus sentidos, e eu já sei como você tem reagido. Tudo isso favorece as emoções. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Guilherme Santiago, Crises de Amor. Também tivemos Eduardo Costa, Por Amar Você, Chico Rei Paraná, Tranque a Porta e Me Beija. Ainda tivemos Acabou com João Paulo e Daniel. Começamos tudo aí com Modão de 92, hein? Chega, Leandro mais o Leonardo. Fim de semana é aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Está de volta. Tá chegando o modão de Chitãozinho e Chororó. Essa aqui é boa demais de ouvir no volume lá em cima, no fim de semana. Você que tá aí de boa na sua casa, tá trabalhando e também tá na escuta comigo no carro. Essa canção aqui, com certeza, você vai aumentar o volume, hein? É o Coração Sertanejo. Chitãozinho mais o Chororó. Depois vem o Jorge e o Matheus, lá de 2007, ao vivo em Goiânia. Amor não é jogo de azar, é o Baú Sertanejo com você. Andei, andei, andei até encontrar este amor tão bonito que me fez parar nesse pedaço de chão. Coração do sertão, encontrei meu lugar. Tem peão de boiadeiro que vive a laçar. Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar. Lendas de animais e rios, desafios.

negócio é pra agitar, viu, moçada? Eu quero ver todo mundo pulando que nem louco. Essa música foi interessante. A gente, desde o dia que a gente falou, vamos gravar o DVD, a gente colocou ela no repertório. Como a gente é de Itumbiara, ela fala do monte de cidade e fala que o caboclo volta lá pra Itumbiara. Então a gente vai cantar agora Paixão Goiana. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Paixão que eu tenho em minha vida. O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço, abrindo o ninho dos meus braços, te mandei gozar. Sertaneja, aqui é bem melhor. Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria, do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava um ipê, e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê as noites não tem mais aurora. quanta claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco cipó parasita te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Neto e Frederico, 2009, IP Florido. Leão Domado, Chico Rei Paraná também cantou com a gente. Ao vivo em Goiânia, Amor Não É Jogo de Azar, modão na voz do Jorge Matheus. Ainda Chitãozinho e Chororó abriu esse bloco com Coração Sertanejo. Daqui a pouquinho, após eu tomar uma aguinha aqui, ó, tô de volta com você com muito mais música. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Na sua estação de rádio preferida, você está ouvindo o nosso Baú Sertanejo. Comunicação do amigo de sempre, o Welbert Andrade. Prazer imenso estarmos juntos. Tem Rio Negro e Solimões, de 87, Meu Último Amor. Depois tem Christian Ralph, Só Mais Um Caso de Amor. Só queria entender por que razão me abandonou. Foi viver em outros braços e nesta mágoa me deixou. Se nunca lhe neguei carinhos, estudo pelo nosso amor.

seguir seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até o gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga, me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Você acha errado? Se o que você quer não é certo pra mim, é melhor cada um seguir seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até o gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga, me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Marcos e Matheus, passe livre. Oi, Pei, o prisioneiro. Ney e Nando. César Menotti, Fabiano, um poporri. Seu amor ainda é tudo. Ainda ontem chorei de saudade. Christian Ralph, só mais um caso de amor. Ainda ouvimos Meu Último Amor, canção de Rio Negro e Solimões. Breve intervalo, tô de volta. Baú Sertanejo. O melhor da música sertaneja. Volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Fim de semana, você ouvindo aqui o nosso Baú Sertanejo. Tá chegando Moda Bonita, tem Chico Rei Paraná, volume 12. Eu Te Preciso. O fogo do seu corpo queima em mim. Suave feito vento no capim. Me vejo enfeitiçado, me fisga o coração. Mais uma vez me encontro em suas mãos. Pra mim não faz sentido a razão. Tornei-me dependente da paixão. Atiça os meus desejos, segredos de mulher. Essa dona faz de mim o que bem quer. Vai a noite, vem o dia, só não vai a esperança, me trazendo alegria. Meu brinquedo de criança é meu ponto de partida, é meu ponto de chegada. Faz de mim o seu menino, minha doce namorada. Eu te preciso como a noite do luar, como sonho pra sonhar, como pão que me alimenta. Eu te preciso feito rio buscando o mar, feito água pra amamenta. Vá

Chega de aluguel, chega de patrão, o coração no céu e o sol no coração. Pra tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Fechou mais um bloco de 1997, cerveja. Tranque a porta e quebra a chave. Holmes e Carlinhos, a Mato Grossense, Edson e Hudson. Ainda nós conferimos Eu Te Preciso, canção do Chico Rei, mais o Paraná. Daqui a pouquinho tem Zezé de Camargo e Luciano. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. De volta com o nosso Baú Sertanejo, recordando mais uma belíssima canção, grande clássico da música sertaneja, na interpretação aqui do Zezé de Camargo e Luciano, Serafim e Seus Filhos. Porque Brigamos tem na sequência Chitãozinho e Chororó. Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto para ver de perto quem de muito longe é que vinha. Filhos e dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha. De casa saía.

de olho em você. Faz tanto tempo que nem sei. Pela primeira vez que vi, me apaixonei. Estou de olho em você e não consigo disfarçar, pois o mundo inteiro já sabe que eu quero te amar. Satisfaz ser seu amigo. Primeiro quero seu olhar, depois eu quero sua mão. E com o tempo eu dou jeito e me ajeito no seu coração. Estou de olho em você, faz tanto tempo que nem sei. Pela primeira vez que vi, me apaixonei. Estou de olho em você, não consigo disfarçar, pois o mundo inteiro já sabe que eu quero te amar. Estou de olho em você, faz tanto tempo que nem sei. Pela primeira vez que vi, me apaixonei. Estou de olho em você. Baô Sertaneja. Estou andando na cidade, delirando de saudade, falando sozinho sem perceber. Quando a saudade domina a mente, uma pessoa se perde, o pensamento voa e o coração não quer saber. Meu coração, quando faz parceria com a saudade, me faz andar pela cidade, quer aquele amor de qualquer jeito. Nessa loucura já não sou dono de mim, perco o sentido e fico assim, falando sozinho nesta cidade. Nessa loucura já não sou dono de mim, perco o sentido e fico assim, falando sozinho nesta cidade. Jamais pensei que o amor me deixasse assim, fora da realidade, fora de mim. Esse amor tá virando uma obsessão. Esse amor já dominou todo meu pensamento. A barra tá pesada, não sei se aguento tanto sofrimento, tanta paixão. Faz parceria com a saudade, me faz andar pela cidade, quero aquele amor de qualquer jeito. Nessa loucura já não sou dono de mim, perco o sentido e fico assim, falando sozinho nesta cidade. Nessa loucura já não sou dono de mim, perco o sentido e fico assim, falando sozinho nesta cidade. Jamais pensei que o amor me deixasse assim, fora da realidade, fora de mim. Esse amor tá virando uma obsessão. Esse amor já dominou todo meu pensamento. A barra tá pesada, não sei se aguento tanto sofrimento, tanta paixão. Jamais pensei que o amor me deixasse assim, fora da realidade, fora de mim. Esse amor tá virando uma obsessão. Esse amor já dominou todo meu pensamento. A barra tá pesada, não sei se aguento tanto sofrimento, tanta paixão. Bom.

Pranto Escondido. Depois Bruno e Marrone, A Saudade Não Passa. Não tenha piedade, pode ir embora, ficarei aqui. Estou pressentindo, é chegada a hora, você vai partir. Tentarei ser forte na batalha contra o meu dissabor. É melhor assim que prender alguém que não me tem amor. Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste. Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe. Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você. Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver. Piedade, pode ir embora, a vida é assim. Você não tem culpa de não me amar, não gostar de mim. Essa é a lei, sempre quando a gente entrega o coração, termina sozinho, chorando a mágoa da desilusão. Nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste. Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe. Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você. Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Desde que você deixou a saudade aqui comigo, eu pensei que fosse fácil esquecer o seu abraço. A lembrança continua. Sofro, choro pelas ruas, busco por notícias suas. Não te acho em nenhum lugar. Sinto falta de você, o que fiz pra te perder? Preciso tanto te esquecer. A noite é longa, o dia sem graça. Eu já fiz tudo, a saudade não passa. Cadê o mundo que eu vivia e você carregou? A noite é longa, o dia sem graça. Eu já fiz tudo. Quando deito vem o pranto, não consigo mais dormir. Já não sei o que fazer, tanto amor não sei querer. Preciso tanto te esquecer.

Você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, pra ver se te encontro. Você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar. Vou me metendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Sem você, você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar. Minha última de hoje, Bruno e Marrone, você não me ensinou a te esquecer. Não, aliás, a música Não Brinque, Não Brinque, Não Brinque com a Paixão, de Paulo e Paulino. Bruno e Marrone também cantou com a gente, A Saudade Não Passa. Ainda Chico Rei, mais o Paraná, a música Pranto Escondido, começou esse último bloco. A todos tenham um bom final de semana. Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Bom descanso pra você, bom trabalho pra você que tá trabalhando. Um abração do amigo Melbert Andrade e até a próxima edição. Valeu, gente! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.